Estou recebendo aqui no estúdio eles que são representantes, né, do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária da Polícia Militar aqui em Foz do Iguaçu. Estou recebendo no estúdio o terceiro sargento Silva. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme, aos ouvintes e aos que estão assistindo pela internet. Também é um prazer estar aqui. Também comigo aqui no estúdio a soldado Sheila. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Guilherme. Um prazer estar aqui, a oportunidade de falar um pouquinho da PM. E também vamos destacar aqui, né, que a patrulha escolar, na semana passada, ela recebeu uma homenagem na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, né, uma homenagem pelos serviços prestados. Como é que foi essa moção de aplauso recebida ali no Legislativo Iguaçuense? É, foi uma proposta do vereador Marcelinho Moura, pelo destaque da nossa atividade em Foz do Iguaçu, né, graças a Deus nós temos tido assim, um conforto profissional, trazendo o conforto social, né? E as nossas ações, elas, afinal de contas, junto com a corrente escolar, ela trouxe muitos, muito bons resultados para a comunidade escolar, né? Então, diante dessa atividade, juntamente com o PROERD também, que é um programa sobre prevenção com drogas e violência, né? As crianças do quinto ano, graças a Deus nós conseguimos alcançar assim, um número muito grande de pessoas. Além do aluno, as suas famílias, né? E o entorno escolar e a sociedade como um todo, né, Guilherme? Que a Polícia Militar, esse resultado, você vai ver bons cidadãos aí prestando serviço à comunidade. Então, essa moção foi em virtude desse trabalho nosso, né? Um reconhecimento. E o batalhão, ele está completando, inclusive, né? Completou aí 11 anos já de atuação em todo o estado do Paraná. Uma data significativa para vocês que fazem essa missão diariamente? Sim, nós comemoramos com visível aplicação, né, da patrulha escolar no Paraná, usando esse patrulhamento como uma forma de prevenção que tem cuidado para que os colégios sejam um lugar seguro para as crianças e os adolescentes que estão frequentando. Então, assim, nós temos essa chegada da patrulha escolar há 11 anos, e com um novo jeito de fazer o policiamento preventivo, né, no Paraná e nas escolas, com essa equipe, né, que a gente diariamente é só para a escola. Então, a gente vê que a receptividade da equipe, da patrulha escolar aqui no Paraná é muito boa, aqui em Foz do Iguaçu é muito boa. Nós temos um bom relacionamento com as escolas, os professores e com os alunos também, né? Então, é motivo de comemoração mesmo. Eu até queria que vocês contassem um pouquinho de como que é feito o trabalho no dia a dia, porque vocês não ficam fixos em um local. É uma patrulha que vai passando volante em vários colégios. Como é que funciona o serviço no cotidiano de vocês ali? Sim, a nossa atividade, na realidade, ela começou aqui em Foz do Iguaçu há 14 anos, né? Nós éramos integrantes do 14º Batalhão. Depois que foi criado esse batalhão, o efetivo que já fazia atividade ali foi deslocado para esse novo batalhão. Então, a nossa atividade, ela atende objetivamente as escolas do estado. Do sexto ano do Fundamental 2, né, até o terceiro ano do ensino médio. A nossa atividade, ela se resume inicialmente a visitas às escolas, orientações. Nós fazemos sempre inicialmente uma conversa com o aluno do sexto ano, né? Para que o aluno, sendo recebido na escola, ele já comece a perceber outro mundo, né? Aliás, ele é natural, né? Percepção disso. Então, com algumas orientações básicas, que obviamente a família também já dá, nós fazemos um reforço disso. Com ações de encaminhamento, muitas vezes, quando a escola necessita uma orientação, né? Agora há pouco estávamos saindo de uma escola, onde o diretor nos chamou por conta de uma orientação, entre uma breve discussão entre alunos, mas chegamos ali, uma solução muito prática que nós fazemos, as pessoas se desculparam, né, reconhecer o seu erro dentro da escola, já são adultos, né? Reconhecer o seu erro dentro da escola. Então, nós temos, assim, umas soluções também muito práticas para essas ações, porque as pessoas veem que a nossa atividade é positiva na escola. E nós estamos para manter essa paz social, né? E no cotidiano nós temos um planejamento de visitas, patrulhamento no entorno da escola, para ver se tem alguém que não pertence àquele espaço, está ali, né? E fazemos orientação para que a pessoa se ausente, né? O legal da patrulha é feito todo um planejamento com planilha, né, semanalmente. Então a gente tem já pré-agendado quais os colégios que a gente vai visitar para fazer o policiamento no entorno, o policiamento dentro da escola, as palestras que são previamente estudadas e preparadas. E entre essa programação, daí tem quando nós somos chamados para as ocorrências, né? Geralmente essas ocorrências são feitas, são comunicadas diretamente no celular, né, do sargento, de quem está na equipe. Até vou pedir aqui para o sargento, se ele precisar atender o telefone, por favor atenda, porque, né, pode ser alguma emergência, alguma situação. Com certeza é uma ocorrência agora. Então a gente faz tudo isso. Além do que a gente previamente agenda para a semana, a gente se prepara uma semana antes, e tem as ocorrências que são geradas durante o transcorrer da aula, né? E agora a gente saiu de um colégio, então assim, muitas vezes é aquela situação dentro da sala entre alunos, né? Que não é um crime, né? Uma disciplina, não, né? Uma disciplina, que é o que a gente mais gerencia. Mas lógico que a gente também usa, quando é preciso, né? A gente usa da força, usa das técnicas policiais para sanar alguma situação de crime mesmo. E como é que vocês veem até, né, porque nós tivemos aí na semana passada essa situação lá em Suzano, em São Paulo, e isso gerou imediatamente, né, discussões sobre a segurança, né, nos ambientes escolares. Como é que vocês veem essa questão? Para vocês houve até algum aumento, né, de demanda, por demanda de serviços? Como é que está o trabalho de vocês até após a repercussão desse caso e também daquele caso anterior que tivemos no ano passado ali em Medianeira? Isso é um acontecimento, né? E esse tipo de acontecimento causa uma comoção social e que também atinge, obviamente, a mim como pessoa, como cidadão, né? Mas como alguém participante ativamente na solução dessa segurança ou dessa sensação, nós tivemos muitos chamados. Muitas informações, inclusive pelo desespero das pessoas, não são absolutamente fatos concretos. Né? São expectativas, são coisas que, por conta daquilo que no cotidiano você vê, mas você acaba dando mais importância. Obviamente, Guilherme, que nós já tivemos encaminhamentos, já tivemos algumas orientações junto com famílias dentro da escola. Né? Assim, uma coisa de adolescente até, mas objetivamente não encontramos nenhum fato que desse, que ensejasse assim, uma ação, né, por conta de realmente uma ameaça real, né? Teve alguns grupos de WhatsApp na escola, onde houve comunicação entre alunos, mas nós já tivemos um conhecimento através da escola. Alguns pais, inclusive, compareceram para informar o que estava acontecendo e nós tomamos uma solução junto com a escola. Vale a pena ressaltar, Guilherme, que em contato com o delegado do adolescente aqui em Foz do Iguaçu, o doutor Carlos Eduardo, nós somos muito bem recebidos ali e conversando com ele, por conta de que são coisas pequenas que as pessoas estão imaginando. Mas mesmo assim, ele, com toda a tranquilidade, né, e respeito ao nosso trabalho e a esse momento, ele tem feito os procedimentos, né, para encaminhar para a justiça, dando uma solução positiva para essas ações. Mas afirmando que real não tem nada que traga realmente preocupação, né, pelas informações que nos chegaram até agora. E como é que vocês veem também esse lançamento, né, desse novo programa do Governo do Estado, programa Escola Segura, que pretende disponibilizar, né, policiais militares da reserva para segurança fixa, né, em escolas, em colégios estaduais, aqui em Foz do Iguaçu, uma das primeiras cidades, inclusive, beneficiadas. Isso vem ajudar aí, a beneficiar também o trabalho da patrulha escolar? Acredito que sim, que toda a forma de segurança dentro da escola é bem-vinda, até porque nós nos preocupamos com o ambiente escolar. Então, acredito que a gente vê com bons olhos. Acho que os policiais retornando será bom. E vamos ver, né, na prática, daqui uns dias, como que vai ser o relacionamento. Informando também que as escolas que se inscreveriam para receber, né? Algumas escolas não se inscreveram, porque não viram a necessidade, né, desse policiamento. Mas o ideal seria que cada esquina tivesse uma viatura com dois policiais, né? Cada praça tivesse cinco policiais, todo espaço público, né? Porque, obviamente, vai ser prevenido algum fato ali, né? Inclusive, esses policiais vão se apresentar exatamente para o Batalhão da Patrulha Escolar, né? Vai ficar um gerenciamento nosso. Por conta até nosso cotidiano, o contato que nós temos com as escolas. Queremos agradecer a todos os diretores, pedagogos, professores, porque, Guilherme, a nossa receptividade nas escolas é muito boa, sabe? Com muito respeito, com muita educação, e obviamente você vai criando amigos também, né? Que é essa função da nossa atividade. É muito, vamos dizer assim, excepcional mesmo o atendimento que nós temos nas escolas. E olha, vou aqui, né, até não me estender muito, até para poder liberar vocês para continuarem ali com os seus trabalhos, né? Parabenizo aqui, né, todos os integrantes aí realmente da Patrulha Escolar, através de vocês que estão presentes aqui no estúdio hoje. Recebi aqui então o terceiro sargento Silva e a soldado Sheila, eles que são integrantes, né, do Batalhão de Polícia Escolar Comunitária aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado aí pela participação, né, pela moção, parabéns pela moção de aplausos, pelos 11 anos e, enfim, pelo trabalho feito todos os dias aí. Obrigada e obrigada pelo espaço. Guilherme, está informando que a nossa companhia aqui do Batalhão da Patrulha Escolar, que está em Curitiba, o batalhão, né? Ela está localizada na Avenida Florianópolis, 1050, né? O comandante, o capitão Silveira. E qualquer notícia, qualquer assunto que relacionado a isso que queira fazer uma visita para a gente lá, serão bem-vindos, tá bom? Um bom dia aos ouvintes do programa. A Polícia Militar procura sempre melhorar as suas ações para melhorar a paz social, né?